Eles precisam. Mas por favor, não me vejam como um salvador do mundo moderno. Não, eu não quero salvar o mundo moderno. Ele está longe de ser salvo. Nós somos de uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Nós não temos uma guerra mundial. Nós não temos uma grande depressão. Nossa guerra é a espiritual. Nossa depressão são as nossas vidas. E sim, eu sei que isso é aquele discurso do Clube da Luta. Ah, foda-se, não deixa de ser mentira. Nós somos de uma geração que olhou pro sacrifício dos homens na sociedade e cuspiu na cara deles como agradecimento. Agora chega! Eu vou pegar todo esse cuspe e usar de lubrificante pra comer o cu dos nossos inimigos. E para isso, eu quero juntar forças com vocês, os sobreviventes desse mundo de merda. Juntos vamos nos rebelar. Chega de baixar a cabeça. Vamos jogar de volta toda a merda que jogaram na gente. Vamos juntos destruir o mundo moderno, atear fogo nele, apagar na paulada e gozar uma punheta em cima das cinzas. Então espalhem a mensagem para quem precisa ouvir. Há um novo shit poster nessa cidade e ela é pequena demais para nós dois. Vamos mostrar para esses degenerados quem é que manda nessa porra. Então, meus amigos, sejam bem-vindos às Crônicas do Tio Will. Embarque comigo nessa nova jornada e vamos botar pra fuder! Salve, salve, galera. Começa mais um podcast falando sozinho. Quem vos fala é seu amigo Sherlock Holmes. Estamos de volta a mais uma atividade que estava faltando, que faz um tempo que eu não apareço. Como vocês sabem, eu estou aqui voltando à ativa aos poucos. Estou voltando de um coma. Eu estava simplesmente baleado e aleijado. E agora estou aprendendo a andar de novo. Aprendendo a sorrir de novo, aprendendo a viver de novo. Depois de alguns tombos, depois de alguns problemas, olha a moto passando. Aqui onde eu moro é uma maravilha. É uma maravilha da modernidade. Opa, agora eu vou falar um pouco da minha vida, um pouco de mim. O que aconteceu na semana, o que aconteceu nesse mês. Como eu consegui o meu emprego. Então, meus amigos, vamos lá. Número 1. É, rapaz, eu consegui um emprego e eu estava completamente deprimido quando eu consegui um emprego. Deprimido pra caralho. Muito fudido. Mas eu fui trabalhar assim mesmo. Sabe por que eu fui trabalhar? Porque a sociedade me cobra. A sociedade me cobra. Trabalhe, seu filho da puta. Todos os homens trabalham. Por que você não vai trabalhar, seu filho da puta? Sabe? Todos te criticam, mas ninguém te ajuda. É mais ou menos assim a vida. E eu consegui um emprego. O emprego era porreta, gente. Eu fiquei com esse emprego, comecei a trabalhar, meu Deus. Eu olhei pro céu e disse, olha, Deus, por que tá me castigando tanto? É um emprego filha da puta. Só de ideia, de começo, eu fiquei muito fudido. Eu trabalhei. Aí trabalhei uns 3 dias, mano. Aí no terceiro dia eu passei mal. Aí vocês sabem do que eu trabalho? Eu trabalho cortando mato, cortando grama. E a gente anda 10, 12 quilômetros por dia, carregando peso. Tomando sol na cuca o dia inteiro, sem nuvens, sem água ao redor. Só tem água do caminhão, do caminhão não, do ônibus, que pega e quando acaba a gente se fode. Mas é... Cara, todos os trabalhos são uma merda, não tem jeito. Não tem trabalho perfeito. Não tem trabalho mais perfeito, eu desconheço o trabalho mais perfeito. Então vamos seguindo o assunto. Então acho que no terceiro dia eu falhei. Sim, eu falhei. Eu cheguei pra trabalhar e... Como eu já estava desacostumado com esse serviço pesado e tomando bastante sol na cuca. Um cara lá meio que me sacaneou e fez eu trabalhar que nem um cavalo. Passei mal, minha pressão desceu, minha pressão foi completamente pra baixo mesmo. Meu corpo começou, comecei a sentir frio no sol quente, entendeu? Foi bizarro. Vontade de desmaiar e tudo. Aí me levaram pra casa, aí me colocaram em casa. Eu vou comentar o que aconteceu, mas, bom, eu não quero que vocês julguem mal. Pra mim esse assunto já tá encerrado, mas vocês vão querer meter o pau mesmo assim, mas eu entendo vocês. Eu também queria meter o pau. Não, não queria nem meter o pau, porque vocês vão entender. Aí eu cheguei em casa, fiquei, aí me caguetaram já, que eu tava morando na casa da minha sogra, vocês sabem, né? Aí já falaram, olha, ele tá em casa, chegou em casa cedo. Aí, que você tá fazendo? Aí a mulher já falou comigo no WhatsApp, que você tá fazendo em casa, que não sei o quê. Eu falei, não, eu passei mal, não sei o quê. Ah, você passou mal? Ah, para com isso aqui. Ela não tá acreditando que eu realmente passei mal. Ela tá falando que eu que não tava querendo trabalhar. Começou a falar um monte de merda pra mim, um monte de abobrinha. E, rapaz, vocês podem até falar, nossa, ela foi cruel. Eu falei, tá, cara, ela foi cruel, mas ela já tá. Tava de saco cheio já também. E eu vou chegar nesse ponto aí. Porque eu já estava de saco cheio também e desacreditada de mim. Porque, sabe, né, cara, muitos anos sem trabalhar e só cuidando de mim. Aí eu vou trabalhar, ela tem que ficar nessa. Ai, será que ele vai ficar no emprego? Será que não? E ela me falou todas essas coisas, eu escutei calado, sem falar nada, e depois ela veio chegar pra mim e falar, nossa, me desculpa. Eu olhei pra cara dela e falei, a partir de hoje você fala só o necessário comigo. Você não chega em mim e fica de brincadeira comigo. Mas foda-se, ela falou o necessário comigo, a gente voltou a se conversar normal. Bom, briga de casal é assim. E isso que ela fez foi bizarro, mas eu vou chegar lá brevemente, mas eu vou continuar conversando sobre o trabalho. Aí, eu tô trabalhando de boa, e trabalhando, tentando suportar, trabalhando mal pra caralho, quando tinha pego o jeito do trabalho, horrível. As pessoas ficavam meio que me chamando de lerdo pelas costas, falando, olha, cara grande, lerdo, meio que isso, né? Aí, o que que acontece? Acontecem umas coisas engraçadas no trabalho, simplesmente estranhas, e eu conheci um cara lá no trabalho, que ele tava junto comigo, aí conversando comigo, não sei o quê, aí, porra, eu deixei escapar que eu tinha depressão. Eu prometi que não ia falar isso pra ninguém. Eu acabei deixando escapar, o cara disse que tinha problema de torcer a perna, ficou um bom tempo parado, não sei o quê. Mas depois eu fui saber, eu fui saber que aquela bolsa daquele gordo, aquela bolsa dele tava cheia até em cima de remédio pra depressão, mano. O gordo era deprimido pra caralho, só que o gordo tava escondendo o jogo. Aí o que que acontece? Esse gordo, ele tá dentro do caminhão com a gente. Dentro do caminhão, desculpa, eu tô se chamando um caminhão que a gente só tá andando de caminhão agora. Tava dentro do ônibus com a gente, eu não fui nesse dia. Eu tava em casa. Ah não, esse dia que eu passei mal, cara, que eu fui pra casa, passei mal e fiquei em casa. Aí eu tava lá no ônibus, aconteceu de tudo esse dia. Aí tava lá no ônibus, o ônibus deu um arrancadão, virou pro lado e o gordo quase atravessou a janela, velho, do ônibus. Ele quebrou a janela inteira. Aí ficou pendurado lá na janela, torceu o pé, torceu a coluna. Entendeu? Que tá falando que ele que é o preguiçoso. Olha só que bagulho louco. Pior que ele tem um histórico já, mano, que ele torce o pé, aí ele fica um bom tempo sem trabalhar, ele torce o pé, fica um bom tempo sem trabalhar. Ele tem esse histórico. Mas olha só que bagulho doido. Ah, computador, você não vai queimar não, né? Pelo amor de Deus. Ó, o computador começou a piscar aqui. Ele tem esse histórico que já aconteceu isso com ele, que ele vai lá, torce o pé, fica um, 2 anos parado. Mas o cara tá tentando, e todo mundo falando mal do cara. Nossa, esse gordo preguiçoso, esse gordo não sei o quê. Esse gordo não gosta de trabalhar, esse gordo, isso aquilo. Mas ninguém entende, o cara torceu o pé, torceu a coluna, quase atravessou um vidro com um ônibus em movimento. E todo mundo julgando o cara. Eu simplesmente, eu não fiquei julgando, falando merda nenhuma. Eu fiquei quieto. No trabalho, eu evito ficar falando mal dos outros. É o melhor que você faz, cara. Não fala nada, só trabalha. É o melhor. E metendo pau no cara. Eu pensei que ele só tinha torcido a pé. Depois ele foi me explicar e torceu a perna, torceu a coluna, se fudeu todo. Não foi fácil, cara. Não foi fácil. Aconteceu com ele. O cara é azarado que nem eu, brother. O cara foi trabalhar e se fudeu. E ninguém pode dizer que o cara não tá tentando, mas ele abriu o CAD contra a empresa. E ele fez o certo, porque quando eu fiquei com depressão e eu não abri CAD, que eu fiquei com depressão mesmo por causa da empresa, não abri CAD, eles me mandaram embora. Não tiveram pena de mim quando me mandaram embora. Mas se acontecesse alguma coisa comigo também, eu não abriria CAD. Sei lá, eu quero trabalhar, cara. Simplesmente eu só quero trabalhar. Toda vez que eu falo, o computador fica piscando. Que merda. Aí voltando, eu quero trabalhar, eu quero viver minha vida, eu quero fazer as coisas certas, não quero, entendeu? Viver pelo errado. Pelo fato de eu estar vivendo pelo errado por muito tempo. Assim, a gente tenta dar um anjo malandro, né, às vezes na vida, mas só que eu entendo que cada vez que eu faço uma coisinha errada, parece que as coisas dobram pra cima de mim. Então, pelo mesmo motivo, eu já comecei, então, já cortei a bebida, já cortei o cigarro. Já faz alguns meses, já que eu não faço nada disso, não toco nem isso, entendeu? Tô melhorando a pessoa que eu sou. Não que eu seja uma pessoa ruim, mas eu tô melhorando a pessoa que eu sou cada vez me moldando mais, entendeu? É isso que eu estou tentando fazer. E nesse caso, as pessoas metem o pau. Eu não tava metendo pau em ninguém. Aí chegou um cara lá também trabalhar, um cara novo foi trabalhar. Aí chamou ele de gordinho, um coroa, um velho. Mas, porra, velho é o mesmo. O cara não tava conseguindo fazer nada, mano. Nada, nada, nada. Aí o maluco perguntando pra mim, e aí? Tá, o carregado perguntou pra mim, e aí, você acha que ele fica? Você acha que ele consegue? Eu em vez de falar, ah, acho que ele não vai conseguir, não, acho que ele vai ser mandado embora. Com certeza ele vai ser mandado embora, tenho certeza. Mas ao invés de eu falar isso, eu cheguei, não, acho que ele consegue, porque eu também tô aqui, tô tentando, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu até agora não consegui pegar o jeito do trabalho, se eu pegar, ele também pega o jeito. Ele, ah, não, aí ele começou a falar de mim, não, você tá trabalhando bem, não sei o que, porra nenhuma, eu tava falando pelas minhas costas também. Porra nenhuma, eu conheço esses caras, rapaz, você conhece ontem? Aí me dava mó pena, e todo mundo falou mal desse cara, entendeu? Falando mal desse cara, e eu falei, pô, imagina o que ele deve tá falando de mim. E sabe o que fizeram? Esses dias botaram o cara pra cavar, velho. Mano, velho mesmo, o cara é velho. Eu cheguei, eu parei meu trabalho e fui lá, falei, me dá uma pá aí, comecei a cavar pra adiantar o serviço pra ele. Mano, era uma areia gigante. Meu Deus do céu, coitado. A areia era tão grande e tão dura que já tinha grama em cima da areia. O bagulho era louco. Eu tinha que fazer aquilo sozinho, eu não deixei, mano. Eu tive consideração, tive humanidade, porque o maluco lá é encarregado, o cara mais novo do que eu, pô, o cara não tem uma consideração, mano. Ele acha que o velho que tá lá no trabalho, ele acha que o velho tá indo lá pra se divertir, pra zoar. Não, mano, o cara tá lá porque ele precisa, entendeu? Ele precisa, literalmente ele precisa. Ninguém tá indo lá pra brincar, ninguém quer ficar se fudendo no sol o dia inteiro pra ganhar aquela merda de dinheiro, que é uma merdinha. Comparar os outros salários aqui é uma merdinha. E o serviço é arriscado, ele tem. Eu já bati de frente com cobra, uma cobra mesmo, aquela coral. A cobra passou pelo meu pé e correu assim, e ficou embolada na minha frente, foi esquisito. O cara lá matou duas cobras do brejo andando. Sorte que aquela roçadeira ela mata tudo. Rapaz, a gente quase bateu de frente com o caminhão, brother. A gente quase bateu de frente com a carreta. As duas carretas, uma carreta tentando passar a outra e a outra não deixando. Olha só a porra, velho. E eu no banco da frente. E todo mundo atrás tenso, assim, todo mundo tenso, tenso pra caralho. E eu com cara de tranquilo. Aí o motorista que tava com a gente lá, ele pegou e virou o carro, conseguiu jogar pro acostamento. Aí, graças a Deus, nos salvamos e eu tô aqui fazendo podcast. Não poderia estar morto ou babando na cadeira de roda aí. Babando na cadeira de roda e pedindo chocolate. Ai, ai. Uma puta mosca varejeira aqui dentro. Mano, essa casa é engraçada. Eu não sujo, eu não faço porra nenhuma demais aqui. Jogo lixo aqui. Tem mosca, velho. É foda. Eu vou dar um jeito, né? Me aguarda, me espera, né? Fica aí onde você tá. Aí, foi uma coisa engraçada aqui. Quando a gente encostou, eu até comentei com o cara, porra, mano. Aí o cara comentou comigo, porra, o cara tem os caminhão bonito, mano. O cara tem uma profissão de caminhoneiro boa, ganha bem. Monta a casa dele, faz uma família boa, tudo certinho, tem várias casas. Aí vai por uma besteira dessa e morre, mano, ainda mata os outros. E aí eu cheguei e falei, mano, se ele bate aqui e eu sobrevivo, eu ia lá onde ele morava e ia comer a mulher dele. É, o cara é mesmo, é isso aí mesmo, depois ele morre aí, depois vai nós dois lá comer a mulher dele lá. Vai lá comer a mulher dele. E ficar com as coisas, é, cara, é isso, velho, é isso, infelizmente é isso que acontece. O cara, por uma besteira, por uma babaquice, morre e vai deixar tudo pra outro, mano. Você vai chegar lá tudo pronto, ó. Imagina eu aqui, garotão. Não, garotão não, eu tenho 32 anos, mas ninguém acredita que eu tenho 32 anos. Eu acho que eu tenho 21, 22, mas não tem isso não. Imagina eu aqui com a aparência de garotão, chegando, e chegando a mulher do cara, uma mulher sozinha, carente. Eu vou chegando, vai lá, pego ela. Arrebento ela naquela arrebentada bonita que todo cara que sai comer mulher e sabe que se você comer a mulher pela primeira vez, arrebentar ela bem arrebentado, ela nunca mais vai deixar de querer te dar. Você pode comer ela terrivelmente, você pode ter ejaculação precoce, mas ela nunca mais vai querer deixar de te dar. Essa é a verdade. Então, ia fazer isso, ia ter lá as coisas dele, ia usufruir das coisas que ele deixou, casa, ia ganhar viver uma vida boa, cara. Rapaz, vai ser um marajá. Mulher me sustentar pra caralho. Eu ganhar dinheiro às custas do corno. Babaca, por quê? Porque foi fazer uma brincadeirinha de ultrapassar e morreu. E matou vários pais de família. E eu ia comer o cu da mulher dele só de raiva. É isso. Então, você que tá ouvindo esse podcast, você que trabalha com coisa pesada, coisa difícil, cara, não brinca com isso não, mano. Brinca com isso não, que você vai montar suas coisas, vai montar sua vida. Aí você morre, aí eu vou lá e como sua mulher. Entendeu? Tamo junto? Então, beleza. Vamos seguir pro próximo bloco. Rapaz, eu trabalhava, tinha que ficar de olho no caminhão que tava vindo as carretas malucas. É, carretas malucas. E ao mesmo tempo eu tava trabalhando do lado de um, porra, um tipo, sei lá, um lago. E aquele lago era cheio de sucuri, meu irmão. E eu trabalhando lá. E sem contar que aqui tem onça, cara. Aqui ainda tem onça, mano. Olha só. Eu fico pensando, nossa, mano, eu devia ganhar uns 2 pau pra trabalhar nessa porra. Não é mole, não. Eu devia ganhar uns 2 pau pra trabalhar nessa aí. Não tem como, cara. Não tem condição. Se uma onça me pega, cara. Só sucuri me morde aqui. Pior que de tudo, cara. Se a sucuri te pegar, vai te enrolar, ninguém vê. Porque tá um cara a 1 quilômetro de você lá pra cima e um cara a 1 quilômetro de você lá pra baixo. Entendeu? E você vai lá, que sucuri te pega e te enrola, já era, comida, tchau. É meio que isso. Mas é a vida, rapaz. Essa é a vida do trabalhador. É um trabalho escravo. É viver pelo dinheiro, é viver pelo sustento, é lutar contra a fome. Essa é a nossa vida. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, né, meus amigos? Então é isso, eu tô arriscando tudo. Aí vocês começam e vocês veem como é que é o sacrifício do cara. Trabalhar. Nossa, é um sacrifício mesmo, brother. Mas profundamente, às vezes, no fundo, vale a pena você ter seu sustento, você se sustentar, você ter sua vida, entendeu? E eu tô lutando pra isso, mas o que acontece? Eu conheci um cara lá, meu Deus, vamos chegar na parte cômica logo. Eu conheci um cara lá, que ele tava tendo problema com relacionamento, e olha no momento que eu entrei na empresa, meu Deus do céu. Ele falando com todo mundo, que a mulher dele largou ele, e tava daquele jeito, e gostava dela, blá. O cara meio coroinha. Eu falo com ele, mano, você vive sozinho, cara, porra. Aconselhando ele, não, cara. Vive sozinho, mano, fica correndo atrás de mulher não, velho. Se ela quisesse estar com você, ela te pedia, ela estaria aí com você. Viva sua vida sozinho, não fica escutando esses caras não, só... Cara, rapaz, era só ideia de beta não, né? É só ideia de... Vocês falam aí, brupil, essa porra aí. É só a ideia de brupil, mano. Ideia tipo, ah, vai lá, faz isso, tenta voltar com ela. Vai lá no programa do fulano e fala ao vivo lá que você quer voltar com ela. Vai lá, diz que você ama ela. Só, é só a ideia de corno, velho. Da boa. O único que tinha uma ideia, que tinha ideia maneira, eu e um cara depois que entrou lá, que ele falava assim, eu não volto não, que se foda. Ele sempre falava assim, mulher me largar, foda-se. Então arrumo outro. Ele falava, esse cara aí é dos meus. Esse cara, inclusive, me ajudou aqui em casa, que ele... Ele me ajudou, me deu umas panelas. Muito obrigado. Vou chamar você de Mineirinho, porque você é de Minas. Muito obrigado, Mineirinho, pela ajuda. E estou cozinhando, estou me alimentando muito bem. Obrigado, cara. Mas vamos voltar ao assunto. Aí esse cara chegava e falava, não. Aí eu descobri, fiquei sabendo. Eu falei, não, mano, isso aí. Eu comecei a rir. Falei, não, isso é piada, velho. Eu não tem como você ficar mais triste com isso. Eu tô vendo tanta bizarrice que eu não consigo ficar mais triste pelo cara. O cara simplesmente chegou pra gente e falou que a mulher dele conversava com ele, falando como transava com o cara, como o cara comia ela, que dia era, pô. Meu Deus. Eu fiquei, meu Deus, por que, Deus? Por que você deixa essas pessoas existirem? Por que você deixa essas almas existirem, meu Deus? Não, Deus, Deus, por favor, Deus, Deus. Não deixe esse tipo de gente nascer. Velho, a mulher tava falando pro cara, como o cara... O outro cara comia ela. E pior de tudo, era amigo dele, velho. Tava comendo ela, metendo pau na ex-mulher dele. Falei, não é possível. E eu comecei a zoar, né, cara. Não tem como eu não zoar. Infelizmente, eu tinha que zoar. Não adianta eu falar que eu vou chorar. Vou fazer o quê? Eu vou ter que... Merece, mano. Eu falei, você merece ouvir isso, cara. Eu comecei a falar, né, rapaz, ele... Mas eu falei, ele falou com o cara, é... Eu fiquei imitando a mulher falando com o cara. Ai, ele é ignorante. Ó. Tinha que ver o tamanho, é muito ignorante. Me machuca, ai, não sei o quê. Rapaz, ela tava perguntando pra ele se ele era daquele jeito mesmo. Jesus, salva essa alma, Deus. Salva essa alma que ele tá perdido na terra. Aí, o que acontece? Ele ficava triste aqui, blá, blá, foi. Aí esse cara fez uma coisa interessante, que eu achei muito boa, que eu não esperava isso dele. Ele pegou e viajou. Ele tirou um dia do trabalho e viajou pra praia, que aqui não tem praia, né? Você tem que viajar, alugar um hotel e ficar lá pra poder ir pra praia. Aí ele viajou e passou uns tempos, clareou a mente, foi na casa da mãe dele. E quando ele voltou, ele foi pra igreja e tava limpo, falou pra mulher que ela podia ficar com ele, que a mulher falou que o amigo dele tava sacaneando ela, já queria ir embora. Aí mandou ela tomar conta da vida dele, e aí eu cheguei, aplausos, mano. Aplausos pra esse cara. Aplausos pra esse cara. Esse cara conseguiu dar a volta por cima, mano. Ele venceu a Brupil, mano. Ele venceu. Antes de eu ser expulso de casa, ela tava tentando sair de casa já. Ela tava perguntando pra ele. Eu fui perguntar pra ele um dia desse. Perguntar, rapaz, você tá sabendo que você tá morando sozinho agora? Vem cá, teria uma vaga pra gente dividir juntos aqui? Ele falou, não dá, cara. Eu falei, por quê? Eu tô conhecendo a pessoa aí. E olha só que merda, gente. E a gente vai casar. Foi o quê? Eu falei, não, eu caí pra trás. Foi, não, mano, pelo amor de Deus, você tá falando sério? Sim, rapaz. É a da igreja e ela já quer casar logo. Aí você já sabe, né, meus amigos? É aquela famosa irmãzinha da igreja que zerou o contador de pica e quer casar com um varão. Varão, olha que ironia. Um varão de guerra. É varão de guerra. Onde eu morava tinha uma igreja que tinha um DVD dos caras lá que se chamava Varão de Guerra. Esse aí é o varão de guerra. Guerreia com. Vai pegando essa daí que era desviado, foi pra igreja, não tem mais nada no mundo. É, cara, na igreja só esse tipo de gente que tem, a maioria das vezes. Entendeu? É a pessoa que já tentou fazer todas as merdas. E quando não tem mais merda nenhuma pra fazer, não tem mais quem prejudicar, não tem mais com quem, de quem se aproveitar, aí eles vão pra igreja. Aí quem sabe, se pintar de novo, eles saem de lá. Ou não, ou toma jeito, mas tanto faz, cara. Aí ficou com a mulher que zerou o contador e vai casar com ela. E me disseram que a mulher é 1.000 vezes melhor que a outra. E, mano, quem sou eu pra julgar ele? A verdade é, quem sou eu? Eu na pele dele não faria isso, mas quem sou eu pra julgar ele, cara? As decisões são dele, a decisão é da vida dele. Se ele vai quebrar a cara ou não é com ele. Mas não é verdade, não é certo? É aí que eu entro no contexto, velho, sobre o podcast que eu gravei com o Knuff, o GadoCast. A gente gravou, né? Aí que eu entro no contexto. De tudo que aconteceu comigo, meus amigos, de todas essas coisas, teve gente falando que. O comentário é o seguinte: prefiro ter minha vida na frente do computador do que ter vivido a vida que você teve. Falou fulano, Zequinha, que mora na casa da mãe, toma leite com biscoito feito pela avó e vive na frente do computador pesando 150 quilos. Mano, a verdade é a seguinte: quem é você para me falar isso? Não é verdade? Quem é você, cara? O que você viveu, velho? Hein? Você já saiu? Você já viu sua vida? Você já viu como é que é a vida? A vida não é assim, meu amigo. A vida não é desse jeito, ó, tão videogame assim, não. E os caras lá no comentário rapaz, me massacrando. Dizendo que eu era um gado. Como eu sou gado, velho? Gado? Não tem como eu ser gado, porque é simplesmente. Eu tive meu relacionamento por anos. A gente viveu bem. A gente teve nosso filho, vivemos bem depois do filho, vivemos muito bem, não brigávamos, quase não brigávamos, entendeu? Tínhamos nossa diferença, mas vivemos bem. Ela cuidou de mim quando eu fiquei doente, por vários anos. Eu fiquei doente, fiquei com depressão fodida, querendo me matar. Tava me fudido, tava vendo merda mesmo, não tinha jeito, não conseguia fazer mais nada da vida e ela segurou a bronca, tomou conta de mim, cuidou de mim. Entendeu? Sempre gostou de mim. Rapaz, aonde tá a ilusão aí, gente? Aonde eu sou o gado aí? Eu tô tentando entender onde eu sou. Ela me traiu, é isso? Ela me chifrou, eu tô atrás dela, é. Ela terminou comigo, me jogou pra fora, eu tô aqui correndo atrás dela, chorando, com lágrimas, com um buquê de flores nas mãos. Por favor, me perdoa. Eu faço tudo que você quer. Eu tô assim, eu não tô, cara. Aonde eu sou o gado aqui? Aonde eu sou o gado? Sinceramente, a gente se gosta. Mas tem uma coisa que não tem como, cara. Gostar não é o suficiente. Gostar não é o suficiente. Amar um outro não é o suficiente. Não é mais. Vocês estão me entendendo? O relacionamento, quando se quebra, da maneira que se quebrou entre a gente, não tem mais volta. Para mim, não tem. Se depender dela, tem volta. Mas pra mim, não tem volta, cara. É simples. Cara, eu gosto dela pra caralho, velho. A mãe do meu filho. Meu filho hoje, porra, cheguei lá, meu filho. Ah, pai, que bom que você voltou. Você trouxe suas roupas? Nossa, mãe, que bom que você deixou o papai voltar. Que bom que você. Oh, tô tão feliz que ele me abraçou, tô tão feliz que você vai ficar aqui de novo, pai. Porra, mano, caralho, olha só. Que foda, mano. Era isso que eu tava tentando evitar, cara. Era isso. Tem o áudio aí do meu filho. Eu não vou botar o áudio do meu filho quando eu tava indo embora. Veio falar comigo. Quando eu tava indo embora, ele chorando pra caralho, falando que eu não podia ir embora. Que eu tinha que ficar com ele, que ia falar com a mãe dele que para não deixar. Mas, cara, não adiantou. Eu não vou botar esse áudio aqui, que, porra, não sei se eu boto não, mano. Acho que eu não vou botar não, não sei. Se eu decidir botar ou não, vai ser daqui a pouco. Se vocês não ouviram, é porque eu não decidi mesmo. E, cara, foi terrível. Isso aí partiu meu coração, tá partindo meu coração até agora. É esse tipo de coisa que eu tava tentando evitar, velho. Cuidado, meu filho, entendeu? Mas, como eu disse, a gente sobreviveu a tudo, velho. Sobreviveu a tudo, mas só não sobreviveu à casa da minha sogra. Não sobrevivemos lá. E como eu disse pra vocês, eu fiz ela escolher. É eu ou eles, ela escolheu eles. Então, brother, eu sinto muito dizer pra ela, se ela estiver ouvindo isso aqui, casa com eles agora. Seja feliz. Foi isso que você escolheu. Casa com eles. Eu vou viver minha vida. Eu queria que isso acontecesse? Não. Não queria. Mas vieram vários fatores. Vários fatores, e depois a verdade apareceu. Faz muito tempo que as pessoas estão falando no ouvido dela, falando que me viram com mulher, falando que eu tava com fulana, falando que eu tava dando em cima de ciclana. Ela tá calada, ela nunca me falava nada. E essas pessoas estão o tempo todo falando isso, falando pro... Então, minha mulher é o seguinte, minha mulher não, né? Ex, né? Mulher é costume, mas mesmo assim, cara, eu ainda tenho um carinho muito grande por ela. Eu não vou cuspir no prato quem comi. Ela cuidou de mim por anos e eu não sou um cara ingrato. Então, toda ajuda possível que eu der pra ela, se ela tiver com algum problema, eu vou tentar ajudar. Você pode falar o que quiser, ser gado. Não, cara, eu não sou gado. Eu não sou gado. Eu só tô retribuindo o que ela fez pra mim, cara. Você não tá entendendo. Ela não me chifrou, velho. Ela não me traiu. Só que as coisas entre a gente passam dos limites, cara. E isso acontece. Eu fiquei a ponto de agredir ela. E as coisas que ela fez, pô, pra mim já passou do limite, realmente. Eu tinha que sair de casa aquela hora mesmo. Não dava mais. Não dava mais pra segurar onda. E eu também não vou ser ingrato. Tudo que ela fez por mim tem que ser retribuído. Ela ficou comigo em todos os maiores momentos, entendeu? Eu queria que a gente tivesse crescido junto. Mas ficou, cara. Fazer o quê? Aconteceu e fim de papo. E se eu puder ajudar ela, eu ajudo. Porque eu ajudando ela, eu tô ajudando meu filho. E eu não sou ingrato, velho. Não sou ingrato mesmo. E se algum de vocês acha que, eu tô sendo babaca, beleza, mano. Ah, você tá sendo babaca, beleza. Só que tu tem paciência na vida. Ela cuidou de mim e muita gente falou muita coisa no ouvido dela. Falando que eu tava com fulano, com ciclano. Muita coisa. Eu tava conversando com um amigo aqui. Um amigo aqui que a gente provavelmente vai gravar a qualquer momento desse. Porque ele vai fazer um podcast. E ele falou comigo que essa porra é inveja. É inveja, porque ela ficou meio fora de forma porque teve filho. Ela tava bem, mas teve filho e ficou fora de forma. Então eu vou fazer o quê, cara? Eu vou largar ela porque ela ficou fora de forma? Não, cara. Cuida da criança aí, no dia que você puder, se tiver livre, você se cuida. Beleza? É isso. Então o nego via aquela diferença brutal entre nós dois. Eu sarado, forte, alto, sempre bem cuidado, e ela lá, meio a Deus dará, porque tá sempre ocupado cuidando da criança, viu? O nego não acreditava que a gente era junto, que a gente era. E ficava falando velhas merdas. Ah, vi ele com ciclano, aí deu em cima de fulana. Só coisa que eu não fiz, velho, porque eu saí da minha casa, academia, Muay Thai, casa, entendeu? Depois passou a ser casa, trabalho, Muay Thai, academia. E casa, porra, mano. Acho que eu ia dar uns mods desses de ficar por aí na rua, nessa cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece. Ficar aí na rua com mulher, cara. Eu fiquei pensando, cara, não é possível que exista gente assim. Não é possível que as pessoas estão com inveja de mim. Não é possível que eu estou com inveja dela. Não é possível, eu não estou acreditando. Eu acho que eles estão vendo coisa na rua parecendo eu, mas não sou eu. Eu acho que aparecem as imagens minhas, uma ilusão que eles veem, e eles acham que sou eu. Eu não acredito que isso é inveja, cara. Eu não acredito. Vocês entendem isso? Não sei, velho. Eu não sei. Saí fora e estou aqui. Entendeu? Eu fiquei 3 dias ruim. Fiquei 3 dias mal pra cacete. Dormindo no chão, entrando água na minha casa, vivendo de luz e água daqui, ainda não consegui uma geladeira, mas mano, consegui já as coisas, já tô mobiliando aqui, tô dando a volta por cima, até que tô dando a volta por cima muito rápido, trabalhando muito focado. Foi como eu disse, eu tinha tudo pra me quitar, me enforcar, mas em vez de eu fazer isso, eu decidi topar, velho. Vamos topar o desafio, vamos enfrentar, velho. Eu olhei pra vida, eu olhei no fundo dos olhos delas e disse: você... você vai me comer, mas antes eu vou botar camisinha. Porque a vida é assim, cara. Não tem jeito, ela vai te comer, velho. Não tem jeito. Você pode fazer o que você quiser, velho. A vida vai querer te fuder. Entendeu? Mas existe maneira de você se fuder um pouco menos. Bota uma camisinha, bota uma chivocainha no cu. Uma porra dessa. A vida sempre vai querer te fuder. Não adianta você reclamar, mano. Eu simplesmente só parei de reclamar, mano. E parti pra cima. É verdade. E agora eu tô trabalhando dobrado, mano. Qualquer trabalho que manda fazer, eu faço a 200%. Eu tento ser o melhor em qualquer trabalho que manda fazer, mano. Qualquer função na empresa manda fazer, eu tento ser o melhor. O nego olha pra mim e fala, pô, tá trabalhando bem, mano. Eu tô juntando elogios de todo mundo, de pessoas que falaram de mim, que falaram pelas minhas costas que eu era o Wesley. Eu tô juntando elogios de geral. Entendeu? Ah, pintou um acidente aqui de madrugada aqui. Madrugada não, 10 horas da noite. Chamaram os caras lá. Aí o cara tava com o cara junto, eu falei, não, eu quero ir, eu fui. Não que eu sou puxa-saca, eu quero garantir meu emprego, eu quero mostrar serviço, eu não posso ficar sem emprego. E como eu disse, depois que eu vim morar aqui, eu disse lá no podcast do GadoCast, eu senti uma paz interior, velho, uma paz muito forte, mano, muito forte. Aquela paz, sabe? Aquele... Nossa, me senti muito bem, mano. Mesmo eu dormindo no chão frio, eu tava me sentindo, ó, bem pra caralho, velho. Não, porque eu tava afastado da mulher, assim... Mas afastada de tudo aquilo ali, toda aquela casa. Só de eu entrar naquela casa, fui lá hoje, entrei naquela casa. Eu até falei, nossa, antes de eu entrar aqui, eu tô me sentindo mal. Porque aquela casa é terrível. Eu não sinto a mínima saudade de lá. Depois de tudo ocorrer, depois de tudo que aconteceu. Nunca vou voltar pra lá, Deus me livre. Mal vou lá pra visitar meu filho, porque eu não quero entrar naquela casa. E é isso, cara. Foi complicado. Tudo aconteceu, mas é o que tinha que acontecer. E aconteceu, e foda-se. Em relação ao GadoCast, é o seguinte, cara, o que aconteceu lá, vocês sabem, minha crítica pro GadoCast é construtiva, entendeu? Eu não gosto de ficar de treta, eu não gosto de negócio de tretinha, vocês podem reparar aí, mano, vocês podem escutar qualquer podcast meu, qualquer coisa minha, eu não entro em treta com ninguém, apesar de ter motivos. Eu fiquei na merda, precisei da ajuda dele, cara, porque eu achei que ele ia me ajudar no podcast dele. Mas o que aconteceu lá foi completamente o contrário. Eu preferi ficar em silêncio depois de ter gravado o podcast e deixar as pessoas simplesmente verem por si só. E ver quem tá certo e quem tá errado. Eu não precisei falar nada, eu não precisei xingar ninguém. Então quem viu lá o podcast sabe o que aconteceu. Eu nem sei se ele tá no ar, mas se não tiver eu vou falar algumas partes aqui. Então meio que o Knuff ele tentou me botar contra a parede, me forçar... Me usar pra mostrar a causa migital. Eu vou falar aqui, mano. Não tem jeito. Eu vou falando. Isso aqui não tem jeito. Não tem como eu não falar. Não tem como ficar pegar o Knuff e falando pessoal pra ele. Cara, você tentou me usar. Então, eu queria deixar aquilo lá. Não. Eu vou falar aqui. Ele tentou me usar pra poder me fazer de exemplo o migital. Esse é um dos motivos que eu tô pegando raiva pelo migital. Simplesmente, o nosso amigo Knuff, antes de começar o podcast, começou comigo. Mas isso pra mim não faz mínima diferença. Porque desde começar comigo, desde começar sozinho... não faz diferença porque o talento é dele, não tem nada meu ali. A única coisa que eu fiz por ele ali foi influenciar ele a gravar podcast. Só isso, mais nada. O resto é tudo por conta dele, é tudo dele. O resto não tem nada a ver com isso. Umas dicas só, mas o resto é tudo ele, mano. Então, não importa se eu fiz, deixa de fazer. Mas eu só tô falando o que aconteceu. Esse negócio dele ter me botado contra a parede. Falar, e aí, foi bom ter casado? E aí, sei o quê? Foi. Como assim? Foi, mano. Eu não me arrependo de nada que aconteceu. Eu faria tudo de novo. Eu não me arrependo de nada, meu irmão. A única coisa que eu me arrependo é pisar na casa da minha sogra. Mas o resto do meu relacionamento, eu não me arrependo de nada. Foi ótimo. Foi o melhor relacionamento que eu já tive. Todos os meus outros relacionamentos, eu tive... Deu merda. Entendeu? Deu merda. Esse não. Esse a gente se compreendia. Esse era parceria. Esse foi parceria pra caralho. Então, como é que eu vou falar mal dela, cara? Como é que a atitude dela foi baixa, mas eu também tive culpa, também não vou ficar aqui só me fazendo de vítima, olha o que ela fez comigo, ela me expulsou, eu não sei o que, cara, eu quase meti a porrada nela, olha só o nível que eu cheguei, velho. Eu não sou esse tipo de pessoa, o ambiente me mudou, eu quase sentei a mão na cara dela, ela viu o que eu ia fazer, ficou na dela. Mas lá dentro não tava sendo respeitado, tava foda, tava um inferno aquilo lá, que tava influenciando a cabeça dela também. E vocês sabem, né? Mulher, cara, é um bicho influenciável. É um bicho que a gente tem que sempre reverter ela. Mulher é desse jeito, cara. Mulher não é que nem a gente. Vocês têm que entender que mulher tem que ser adestrada, velho. Ela tem que ser guiada, velho. E se mulher não for guiada, se você soltar a mulher assim, ela vai igual um cavalo doido. Vai batendo em tudo, vai correndo igual um doido. É o homem tem que guiar a mulher como um cavalo. É isso. Quando você não guia mais, quando você perde esse poder, fudeu, cara. É só patada, é só atropelamento, é acidente. Então essa foi minha vida. Eu perdi esse poder, eu perdi essa barganha. Vocês vão falar, nossa, que injusto. Não, cara, não é injusto. Não é injusto, cara. É justo, cara, é justo. Eu caí, eu sou o pilar, mano. Eu era o pilar da minha família. Eu caí, cara. Eu caí. E por mais que ela tentou consertar, ela não conseguiu. Então o pilar sou eu. Eu perdi o poder de barganha, mano. Eu perdi meu poder dentro de casa. Eu quebrei. Ela ficou responsável por tudo. Eu entendo se ela se estourar, se ela ficar estressada. Eu entendo, cara. Eu entendo aquelas coisas, se ela ficar cega, perder a razão e fazer um monte de coisa. Eu entendo, porque o cara que tava no controle não tá mais lá. Não tava mais lá. Então é isso, mulher é desse jeito, vocês têm que entender que é desse jeito e não vai mudar, cara. Não adianta vocês ficarem com raivinha de mulher, velho. Nem todas são ruins, cara. Minha mulher não é ruim, cara, mas é uma mulher como qualquer outra. Ela não é minha mulher, desculpa, é costume. Ela não era ruim, é uma mulher como qualquer outra, cara. Qualquer outra. As mulheres sempre vão precisar de um cara na frente da solução, pra dar a solução. Elas sempre vão precisar de um cara que guie tudo, que segure a onda. Se não tem isso, a família desestrutura, cara. É verdade. Vocês podem falar o que vocês quiserem. É verdade. Então é isso que eu falo sobre aquele podcast. Sobre o Knuff. Porra, Knuff. Eu achei vacilo pra caralho da sua parte. Eu queria falar isso pessoalmente. Que você me... Knuff me respondeu e me pediu desculpa. Ele percebeu que... Depois que... Diz ele que percebeu que depois quando ele ouviu o podcast... Tentou me usar, que não sei o que, e eu não sei, mano. Minha opinião é o seguinte, minha opinião é que as opiniões lá fizeram efeito. Muita gente, ficou meio dividida as opiniões lá, né? Ficou todo mundo contra mim, não vou ficar vendo só uma coisa ruim. Muita gente ficou do meu lado lá, muita gente falou, porra, é certo. E o resto é molecagem. Eu não sou gado não, mano, não sou brupio não, velho. Não tô aqui atrás da mulher não, não tô aqui chorando por ela não. Não tô aqui querendo ser escravizado por ela, entendeu? Eu só tô aqui... Mostrando pra vocês que é a situação, mano, é diferente. É diferente do papel, é diferente das teorias. Na hora é diferente. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender que eu não podia sair largando ela assim. Eu tinha um filho, velho. Eu tinha uma criança ali. Eu tinha uma responsabilidade. Teria que largar ela se ela fizesse essas coisas muito terríveis comigo. Você me traísse, certo? Me roubasse. Umas porra dessa assim, eu teria que. Sim, não tem jeito. Tem que largar ela. Tem que largar. Mas não, mano, é sempre discussão. Eu tentando reverter até a gente sair de lá, mas eu sempre fazia isso pelo meu molecão aí, porque, porra, eu queria criar ele, eu não queria que ele ficasse sem pai. Não queria, mano, isso é difícil, cara. Vocês podem falar, eu separo da mulher, separo. Separa, brother, vai lá. Faz um filho na mulher, bota ele lá, fica uns anos com ele, e te reconhece como pai, gosta de você, e você vai embora, velho. Deixa o moleque sozinho, a Deus dará, velho. E aí, você vai fazer isso? Você gostaria que fizesse isso com você? Um pai que você ama muito... Que tá contigo todo esse tempo, cuida de você, leva você pra escola, te defende. E do nada ele pega e... Tchau, filho. Adeus. E vai embora. Você ia gostar disso? Porque por capricho dele? Mano, tem sacrifício na vida. Tem certo sacrifício na vida. E eu tava disposto a passar esse sacrifício. Que eu sabia que o que tava acontecendo naquela casa não era normal, mano. Não era a gente... Não tava normal. Eu sabia que se a gente saísse de lá, a gente ia voltar ao normal. Sabia disso, porque o problema era lá dentro. Mas aí eu cheguei pra ela, vamos sair daqui, vamos alugar uma casa aqui. Ela não quis, ela falou, não, quero ficar aqui, que eu quero comprar uma casa aqui. Não. E deu o que deu. E no caso do Knuff, eu expliquei tudo isso. E mesmo assim ele ficou me botando contra a parede, ele falando que não odeia mulheres, mas porra, não é o que parece. Rapaz, eu sinceramente, eu não tô querendo... A minha crítica é construtiva, cara. Porra, Knuff, você deu uma mudada legal, cara. Você diz que não odeia mulheres, mas o que você tá fazendo, parece que você tá jogando contra o time, velho. Essa é a verdade. Parece que tá jogando contra o time. Aí você vai falar, time das mulheres? Não, cara, o time das pessoas boas, das pessoas que querem se unir, das pessoas que querem ser responsáveis, das pessoas que querem ser parceiro uma da outra. Você tá jogando contra essas pessoas. Você não tá jogando contra aquelas filhas da puta daquela mulher. Você tá jogando com aqueles filhos da puta daqueles caras. Você tá jogando contra essas pessoas. E a molecada vai junto. Pior ainda, a molecada. É isso que eu tô querendo dizer. Antes você não pensava assim, mas agora você tá pensando assim, cara. Eu creio que... Não sei se você acredita em Deus, sei o quê. Eu peço a Deus que você tenha juízo, que você enxergue a vida diferente, que você vá viver a vida do jeito que ela é e olhe nos olhos dela e veja como são as coisas mesmo fora dessa caixa chamada internet, entendeu? Eu rezo também pelos moleques aí que se diz miguital Porque no fundo eles querem uma pitanguinha, mano. No fundo, no meu lugar estariam aqui chorando, pedindo pra voltar, tenho certeza. Não vem dizer que não, eu tenho certeza. Então eu rezo por vocês, mano, que vocês nunca sofram alguma parada dessa. Ou vocês sofram pra aprender, pra ganhar experiência, sofrer alguma coisa, algum relacionamento, algum atrito. Porque é assim que a gente aprende. Por mais que você veja, nego, se fudendo, você não aprende. Não tem jeito, a gente aprende às vezes se fudendo mesmo. Eu rezo que vocês entendam a situação das coisas. A vida adulta, vocês devem ser tudo moleque de 14 anos, 13 anos. E vocês falam essas merdas, mas vocês veem lá os malucos lá do MGTOW lá? Os caras são casados, mano. A maioria ali é casado, velho. Vocês são retardados? A maioria ali é que poucos não são casados, meu irmão. Vocês podem falar ali, ah, não sei o que, você vai lá, mano. Vai lá ver as lives lá, os caras convivem comentando, ah, minha mulher, não sei o que. Porra, mano, para com essa porra, velho. Até os caras lá são casados e os caras não ficam enchendo porra do saco. Os caras falam as paradas certas. Exatamente, a gente fala as coisas certas, legal. Mas esse assunto tá maçante, gente. Tá maçante o comportamento, vocês estão extremistas. Sério mesmo, vocês estão extremistas. E aí depois vocês querem falar mal da real. Porra, mano, a real, caralho, mano. Como eu vou te explicar? É que eu não vou ser assim, ah, eu sou da real, ou eu sou MGTOW. Eu não me limito a isso, cara. Eu pego o que tem de bom lá na real. E uso pra mim. Eu pego o que tem de bom no MGTOW e uso pra mim. Só que sabe qual é a diferença da real pro MGTOW, mano? Lá na real, nego chuta o rabo de quem é assim. Quem é igual a vocês. Quem é radical igual a vocês. Nego chuta o rabo, mano. Nego bota pra correr mesmo. Vaza dos grupos. Vaza dos fóruns. É desse jeito. Você não fica em lugar nenhum. Essa é a diferença da real. A real é boa causa disso. Vocês ficam falando, ah, a real é os casadinhos, honraducho. Não, meus amigos. A real já vem pregando há bastante tempo sobre essa porra de casar, mano. Que casar não tá bom. Não tá bom, mano. Que realmente eles gostariam de casar. Eles gostariam de ter filhos. Eles gostariam de ter uma família. Entendeu? Mas só que não dá. Eles entendem que não dá. Não dá mais pra casar. E eles mesmos falam. Não dá mais. Eu fiquei no grupo da real, mas fiquei 8 anos no grupo da real, velho. Fiquei 8 anos estudando a real, acompanhando a real. E eu vi as metamorfoses que ela teve. Ela foi se mudando com o tempo. Entendeu? Hoje ela é até mais, vamos dizer assim, libertária. Uma real libertária pra caralho mesmo, assim. É uma real que fala contra o Estado, entendeu? Fala até contra o casamento, que o casamento virou mais algo de Deus, virou negócios. Virou coisa pro Estado, virou coisa pra fortalecer a mulher. A real fala de tudo isso, cara. Vocês estão aonde, mano? Vocês estão vivendo que mundo? Por que, ao invés de vocês ficar falando, criticando, por que vocês não vão lá dentro ver? Por que vocês não vão lá olhar os material? Por que vocês não vão ver as opiniões dos caras? Não, brother. Vocês só ficam aí de fora, ouvindo o que os outros falam, e ficam com essa síndrome de papagaio. Fica com essa porra dessa síndrome de papagaio repetindo. Ah, loro, loro. Ah, real, honraducho. Real, honraducho. Ah, casar é bom, casar é bom. Não, cara. Os caras não ficam nessa porra, não, mano. Mano, meu Deus do céu. Ô, molecada, sai desse quadrado, meu irmão. Vai olhar lá, velho, vai. Eu tive meus problemas, não. Negócio de religião. O nego fala, macumbeiro, dizer que é tosco, macumbeiro. Eu fui dentro do centro de macumba, velho. Eu vou lá dentro ver pra ver como é que é. Eu quero ver com meus olhos. Não, né, fulano disse, me disse, não. Eu vou lá ver se é isso mesmo. Eu fui lá ver, mano, realmente, é uma palhaçada, eu não gostei. Desculpa aí quem gosta de virar o olho e dançar em volta do frango aí, batendo tambor, não, desculpa. Mas eu não gostei, eu queria rir, eu não podia rir. Eu queria rir, mas eu fui embora de lá, ainda bem, graças a Deus. Respeito, mas foda-se. Eu fui lá. Por que vocês não vão lá dentro da real e olha? Olha se é aquilo mesmo que eu tá falando aí fora, olha. Eu não me considero mais um realista, até fui um realista. Mas eu não me considero mais um realista porque eu não gosto de me limitar mais, eu não me considero nada. Eu me considero filho de Deus. O filho de Deus não tem limite quando está com ele. Essa é a verdade. Então eu não me considero nada, só me considero um filho de Deus. E eu pego as coisas que são boas e absorvo, porra. É isso, façam isso. Parem com essa porra de ficar botando bandeirinha de MGTOW. Vai lá, mano, vai viver a vida, cara. Vai pegar uma pitanguinha, vai viver a sua vida, meu irmão. Vai tomar um não, vai quebrar a cara às vezes. Vai, cara. Eu fico esperto, moleque. Não fica nessas ideias não, velho. Porra. Vocês vão entrar em depressão, caralho. Vocês vão ficar entrando numa depressão fodida. Vocês ficam se fechando pro mundo, vocês ficam se fechando pras ideias, cara. Vocês ficam se fechando pra realidade. Vocês só ficam nessa merda. Porra. Uma mulher fez aquilo ali, outra mulher fez aquilo lá. Aí você vai na rua, é diferente, caralho. É diferente. Você vai viver a vida diferente, mano. Porra, é que nem uma vez lá que vocês falam, ah, é a sociedade, é que não sei o quê, blá blá blá. É a favor da mulher, isso aqui, brother, passou uma garota gritando, ai, me solta, ai, não sei o quê, blá blá blá. E o cara, eu não vou te soltar, isso aqui, gritando com ela, eu não vou te soltar. Aquilo era uma simulação daquele negócio, do Fantástico, vai fazer o quê? Então, o cara discutindo com a mulher. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém fez nada. Sabe por quê? Porque não tá cagando. A realidade é outra. Ninguém se mete nessa porra, não, mano. Ninguém se mete nessa merda. É um outro que se mete, entendeu? Na realidade, outros homens estão acordando. Beleza, tá acordando, cara. Tá acordando. Mas vocês não estão vivendo, velho. Vocês estão acordando, mas ao mesmo tempo vocês estão entrando no loop de Matrix. Entendeu? É um loop, velho. É um loop. Você entra nesse loop. Olha, eu sou MGTOW, sou MGTOW. Não, não posso porque eu sou MGTOW. Não posso. Pô, você é religião, mano. Não, beleza, cara. MGTOW tá certo. Os caras, ó, o MGTOW tá certo, não concordo com muitas coisas do MGTOW, mas tem muita coisa, tá certo, caralho. Tá foda casar hoje, as leis estão misândricas, a lei é da mulher, tá tudo pro lado da mulher, tá certo, velho, tá certo, tá certo. Mas tá bom, velho, você vai deixar de viver por causa disso? Você vai ficar trancado em casa, fechado? Esse é o problema de você só ficar na internet, cara, e não olhar pra fora e tomar um ar. Você fica em casa fechado, não, o mundo lá fora está terrível. Eu sou o MGTOW. Porra, mano. Porra. Se o MGTOW for uma coisa boa um dia, vocês acabaram de estragar. Essa é a verdade. Vocês acabaram de foder o MGTOW, velho. Porra, vai viver a vida, mas, porra, vive... Vive como qualquer outra pessoa normal deveria viver, com o pé atrás, velho. Com o pé atrás pra sempre sair das situações ruins. Você conhece uma mulher, você vê que é uma coisa ruim, não é coisa boa, você afasta, mano. Usa o que você aprendeu no MGTOW. Quando você se relacionar, cara... Você vê os sinais, como eu vejo sinais das mulheres. Eu vejo sinal. Eu sempre vi o sinal da quando a mulher é um porre na minha vida, eu largava. Não no caso dessa mulher aí que eu tava. Ela não mostrava sinal nenhum de porre nenhum. E a gente dá pra ver o sinal. Só não vê quem é idiota. Você vê os sinais que ela vai ser um porre e ser desprendido emocionalmente, cara. Mas você também não pode ficar sair nessa aí só tímido, tímido, tímido. E falar que não, eu sou MGTOW, mas na verdade você é tímido, você não consegue chegar na mulher, cara. Você quer chegar, eu sei que você quer. Fala pra mim que você quer. Porra, mano. MGTOW é uma filosofia, cara. MGTOW é uma filosofia que você deve seguir o que é bom pra você. Eu deve seguir até o ponto que é bom pra você. Você não tem que seguir essa porra religiosamente. Você não tem que chegar e ficar, não, não, não. Eu sou MGTOW, pego mulher nenhuma. Eu quero saber de mulher, eu vou viver sozinho, eu sou foda. Mano, eu tô aqui vivendo sozinho, tô legal, tô de boa. Não tô necessitando de mulher nenhuma. Mas tá, se pintar eu pego, mano. E daí? Hã? Eu vou deixar de pegar porque eu quero viver sozinho? Não, agora, no momento agora eu quero ficar sozinho. Mas se no dia que eu tiver bom, tiver bem, tiver meio que saído disso, não sei como é que vai ser minha vida daqui pra frente. Se pintar um dia eu pego. Não vou dar uma de MGTOW, pô. Mas eu vou curtir minha solidão tranquilamente. Tranquilamente. Porque eu já tava preparado mentalmente pra isso. Vocês, eu não sei. Vocês devem viver com os pais de vocês aí, velho. Vocês devem ficar com pai e mãe. Eu quero ver vocês vivendo na minha pele. Sem pai aqui, sem mãe, sem ninguém, sem família nenhuma. Só você. Que nem eu aqui. Só eu. Só eu. Aí aconteceu de encarar isso aí. Eu já tava com a minha mente preparada pra isso. Meu mental já tava preparado pro pior. Eu quero saber como seria vocês, cara. Como seria vocês numa situação dessa? Vocês são MGTOW mesmo? Vocês conseguem fazer isso mesmo? Vocês conseguiriam viver numa situação dessa? Hã? Um problema desse aí? Vocês falam, não, porque eu não ia pegar mulher. Tá bom, beleza. Vamos supor que você não ia pegar mulher. Vamos supor que você, sua família foi embora da onde você mora. Vendeu a casa e você tá trabalhando, você aluga uma casa. De repente você perde o emprego, não consegue arrumar mais emprego nenhum. Te expulsam de casa e você fica fudido. Você vai estar preparado para uma situação dessa? Você vai estar preparado para isso? É a mesma coisa em relacionamento. Eu tava preparado já para isso. Minha cabeça é o seguinte, a casa não é minha. Não tava trabalhando. Aí depois comecei a trabalhar. Não é minha, mas eu for expulso daqui, eu já tô com a mente preparada pro pior. Vocês conseguem? Isso aí é ser MGTOW. Seguir o próprio caminho. Ser MGTOW é conseguir ultrapassar barreiras, mano. Conseguir vencer dificuldades. Vocês conseguiriam lidar com essas dificuldades? Eu duvido, mano. Vocês mal saíram da casa da mãe de vocês. Vocês mal trabalham, mano. Dificilmente. Se você trabalha, se você vive sua vida na sua, e se considera MGTOW, mano, desconsidere isso aqui. Beleza? Tô falando da molecada que tentou meter o pau em mim lá. E da molecada que se diz, eu sou miguital fodão. Mas, na verdade, cara, nunca beijou na boca, deve ficar tremendo. E se uma mulher pedir pra ficar, deve ficar com tanto medo que não vai ficar. Eu sei porque eu já passei por isso. As mulheres chegavam em mim, eu tinha tanto medo quando eu era mais novo, que eu não ficava, as mulheres tudo bonito. Depois que quando a mulher me agarrou a força, eu peguei gosto pela coisa. Mas é isso, cara. Vocês vão ficar com medo. Vocês não sabem o que é vida de verdade. Vocês têm que viver a vida de verdade. Depois que eu vi tudo aquilo, eu tava assim 90% nesse pensamento. Agora eu tenho 100% desse pensamento. 100% mesmo. Essa geração tá fudida. Essa geração tá fudida. Vocês estão fudidos. Vocês estão me ouvindo? Vocês aí que acham que... Acho que minha história, depois de toda a história que eu contei, depois de tudo, depois de todos os motivos, depois de toda a maturidade que eu lancei pra vocês, vocês acham que eu sou um gado ainda? Vocês estão fudidos. Que se você... Rapaz, como é que eu pude ser gado se eu não tô correndo atrás de ninguém? Se eu tô vivendo minha vida? Se aconteceu, aconteceu. Como é que eu pude ser gado, velho? Não, mano. Vocês acham que a vida que eu tô levando sou gado? Mano, vocês estão fudidos. Eu agora tenho 100% de certeza que essa geração tá fudida. Quando pai e mãe de vocês morrer, vocês estão fudidos, cara. Vão morar com a avó de vocês? A avó morre também. Vocês não vão ter pra onde ir, vocês não vão saber o que fazer. Vocês vão querer se churrascar, gente. E é isso que eu não quero que aconteça, mano. Eu não desejo isso pra vocês, velho. Eu não tenho raiva de vocês. Tudo que eu quero é o bem de vocês, galera. Eu já fui moleque, mano, mas só que quando eu era moleque, não tinha essa porra de internet, não tinha essa porra de dizer que fulano é preto, fulano é branco, fulano é pardo, era preto ou branco morador, irmão. Era assim minha realidade. E vocês ficam nessa, cara, de separação, eu sou incel, eu sou beta, porra, mano, para com essa merda. Quanto nego que vocês falam que é beta mullet, eu já vi por aí. Os caras pegando mulher, velho. Vocês aí, no quarto de vocês, velho. Ah, mas ele é gado, ele tá pegando mulher. Deve estar se aproveitando dele, mano. Eu não sei, velho, eu não sei. E daí, eu não sei. Mas o cara pegou alguém. O cara sabe como é que é. Se ele quebrar a cara, ele sabe como é que é. Ele vai saber, sabe? Vai saber. Quem tava, ó. Mas vocês não estão, cara. Vocês não tentam nada. Rapaz... Eu só quero o bem de vocês, mano, eu só quero o bem. Tudo que eu tentei falar pra vocês, tudo que eu tentei explicar é que a gente tem que lutar, velho. A gente tem que lutar, a gente não pode ficar só parado. Eu fiquei parado, mano, é horrível. Ah, não, mas somos diferentes. Mas eu assumo que, pra mim, eu já tava acomodado já, cara. Chegou um momento que eu tava acostumado a ficar assim, acomodado mesmo, essa é a verdade. Eu não quero que isso aconteça com vocês, cara, eu não quero que vocês sejam humilhados. Eu quero que ninguém fique falando pelas costas de vocês. Entendeu? Muitas vezes as pessoas não têm o que conversar com uma com a outra. Aí vê você passando na rua e como é, aí você vira o assunto do momento. Ah, aquele fulano não trabalha, aquele fulano não faz nada. Eu não quero que aconteça com vocês. Eu não quero que vocês se churrasquem. Eu quero que vocês vençam, cara. Eu quero que vocês consigam sobreviver a esse mundo, mano. Esse mundo é uma porra, cara. É horrível. Mas vocês têm que sobreviver a ele, cara. Não tem jeito. A vida foi nos dada, não foi à toa. Não foi pra gente ficar sentado na frente do PC, ficar no celular o dia inteiro. Não foi assim, cara. A gente tem que viver a vida, velho. Estamos vivendo como animais em cativeiro. Todos estamos vivendo assim, a gente vive atrás dessas telas o dia todo. Ninguém olha pro céu, ninguém diz assim, nossa, porra, a coisa mais bonita são as nuvens. As nuvens são as coisas mais bonitas. Porque elas sempre estão mudando de forma. Elas são uma arte da natureza. Ninguém repara isso, cara. Tá todo mundo vibrado em ser miguital, em ficar falando de mulher o dia inteiro. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Vocês são moleque novo, gente. Tira isso da mente de vocês. Sim, velho. Não seja idiota pra mulher, velho. Não seja idiota pra ninguém. Mas tira essa coisa da mente de vocês, velho. Tira esse cabresto, tira essa trava mental de que tudo roda em torno do miguital. Tudo roda em torno do masculinismo. Não, mano, não. A vida é muito mais que isso, cara. Você não pode ser bobo pra vida. Você não pode ser otário pra mulher, você não pode ser chifrudo pra ninguém. Você não pode aceitar, mas também você não pode se excluir das coisas. Você não pode se excluir dos relacionamentos. Porque se relacionar com outra pessoa é humano, cara, é normal, é saudável. Isso que tá acontecendo não é saudável, mano. Não é saudável as pessoas não se relacionarem com ninguém. Isso não é saudável porque é uma coisa tão natural que no fundo de todo mundo quer isso. Vocês não assumem. Todo mundo quer isso, cara. Então a gente não pode ser otário. nos relacionamentos, mas a gente também não pode se excluir deles, porque é uma coisa natural do ser humano se relacionar com outro ser humano. E vocês ficam falando, eu vou comprar uma boneca, mano, opção de vocês. Mas sabemos que isso aí também não é natural. Isso não é normal. O normal, a gente sabe qual é o normal. Mas a sociedade estragou o que é normal pra gente. O normal seria estudarmos, trabalhar, ter uma família. Isso seria normal. Mas hoje em dia sabemos que não dá pra fazer isso. Não dá mesmo. Mas também a gente não pode tacar todo mundo no fogo e dizer que é bruxa. Como nesses filmes aí que dizia, ah, fulano é bruxa, fulano é bruxa. A gente pode tacar toda mulher que é no fogo e dizer que é bruxa. Mas a gente sempre tem que saber na nossa mente, a gente sempre tem que entender que a gente não pode baixar a guarda pra mulher nenhuma. A gente não pode baixar a guarda pra ninguém. A gente tem que sempre ficar esperto na vida, porque a vida é assim, cara. Você tá em altos, daqui a pouco você tá em baixos. Daqui a pouco alguém puxa seu tapete. Daqui a pouco sua própria mulher puxa seu tapete. Mas é normal, cara. Qualquer um pode puxar seu tapete. Muitas vezes a mulher que você tá, cara, você não dá valor porque, sei lá, não sei o que é. O que, que é do ser humano? Quando a gente tem uma coisa boa do nosso lado, a gente não dá valor. Muitas vezes a gente pode arrumar até uma mulher boa. Uma mulher quer ficar com a gente, cuidar da gente. Mas a gente não dá valor, cara. Eu duvido, vocês não dariam valor, velho. Vocês iam cagar regra pra caralho. Eu já fui assim, beleza? Eu já fui radical. Eu tive uma namorada muito boa comigo. Ela me tratava muito bem. Cuidava legal de mim. Fazia tudo que eu queria. E eu era radical com ela demais. É desse jeito aí, eu não dei valor pra ela. E no final de tudo ela me largou. E eu que fiquei fudido mentalmente. Não. Eu fiquei fudido sentimentalmente. Eu fiquei triste, eu fiquei sofrendo. Porque quando eu percebi toda a merda que eu fiz, que eu podia ter deixado passar certas coisas, ela já era tarde. Não ia voltar mais. Não tinha volta. Porque vocês sabem, eu sempre falo, não tem volta no meu relacionamento. Não tinha volta. Mas eu entendi que eu fui radical demais. Eu fui, vamos dizer, eu fui... É menininho da real demais, eu fui extremo. Eu queria respeito demais, eu ficava sério demais. Eu era o cara, eu queria ser o alfa da casa. Não, a gente não morava junto, mas eu queria ser o alfa do relacionamento. Eu queria que os caras que olhassem a gente junto, vissem que eu era um cara sério, fechado. Só é coisa errada. Eu era extremo com ela, velho. Ela fazia um pio errado, eu massacrava ela. Sério? E vocês acham que vocês não seriam assim? Se vocês tivessem uma mulher? Uma namorada? Vocês acham que vocês não poderiam? Cara, que podem, velho. É esse tipo de coisa que eu falo pra vocês evitarem. Mano, relaxa, velho. Relaxa. Entendeu? Relaxa que é assim. Que a gente vai arrumar uma mulher, às vezes, que vai te dar valor, que vai cuidar de você. E não vai dar, e a gente não vai dar valor. Aí você vai arrumar uma mulher, uma pitanga aí, bonita, foda pra caralho. Você vai dar valor pra ela e ela vai pisar em você. Então, tem seus casos e casos. A gente não pode atacar todas as mulheres no fogo e dizer que todas são bruxas. Mas a gente tem que entender que cada mulher tem uma pequena bruxa em você. E basta você fazer muitas coisas erradas que aquela bruxa desperta nela. Ou basta não fazer nada que desperta. Mas você tem que sempre estar com o pé atrás em qualquer coisa na sua vida, não só com mulher. É isso que eu quis explicar. Terminando de falar, finalizando o assunto, ao GadoCast, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de liberar pra falar, apesar que vocês viram que eu cortei ele muito pra deixar eu falar, porque a minha crítica construtiva pra ele é o seguinte: ele tem que deixar as pessoas falarem mais no podcast dele. Ele tem que deixar as pessoas falarem mais. E eu sei, o certo do podcast é você guiar o entrevistado. É guiar. Mas o problema é que ele não tá guiando. Ele abre um caminho, deixa o cara no meio daquele caminho gigante e joga um... E abre um... Como é que eu vou dizer? E abre um jato d'água onde o cara não pode nem se segurar e segue esse caminho direto. É esse o podcast dele. É isso que ele faz. E eu meio que parei de ouvir por um tempo, porque eu não concordei com o que ele fez com o cara lá. Não concordei mesmo. Eu não ia comentar sobre isso, mas devido a essa gravação que eu fiz com ele, eu vou comentar aqui. Ele chamou o cara pro podcast dele, o cara lá dizia que era Puá. Porra, mano, ele meteu um esculacho no cara e desligou na cara do maluco. Você chama o cara pro seu programa, pra você fazer isso, você faz o cara largar o tempo dele, largar o que tá fazendo, pra ir pro seu podcast, pra você esculachar o cara, mano. Você não trocar uma ideia, pra você se mostrar que você tá esculachando o cara, que você tá se dando bem. Eu fui completamente de desacordo com isso. Eu não concordei com isso, eu jamais faria isso com alguém. Eu zoo, eu falo as coisas sérias, mas, mano, eu dou uma aliviada. Entendeu? Não, eu achei isso desnecessário. E foi aí que eu parei de ouvir o Gado Cash. Eu não curti. E depois, quando eu voltei gravando junto com ele. E aí me mandou uma dessa. E foi um erro dele. Mas aí me pediu desculpa aí. Pra mim, ele tá desculpado. Tá desculpado mesmo, sério mesmo. Não tô levando mágoa dele. Mas se ele não mudar o jeito dele agora, se ele não se moldar uma coisa melhor, não vai ficar muito bom pra ele. Então é isso, cara. Eu desejo melhores pra ele. Eu desejo que ele pare com essa treta com o Chimpa. O Chimpa, eu acho o Chimpa um babaca. Vocês podem falar o que quiser. Sempre achei um babaca, nunca escondi isso de ninguém. Eu sempre achei. Desde quando eu tinha adicionado meu Facebook. Eu tinha adicionado antes dele ser praticamente o Chimpa. Ele tinha as fotos dele lá, eu sabia como é que ele era. Eu não vou falar o jeito como é que ele é, porque eu não quero esperar ninguém aqui. Mas o jeito dele ser vitimista, quando ele abriu o podcast dele, o primeiro vídeo de vida, negócio de beta lá, ele lá no, no é, gravando lá, olha ali, ó, olha lá. O cara tá no cinema, ó, que vida de merda que eu tenho. Olha lá o cara comendo pipoca, olha lá, olha a merda de vida que eu tenho. Olha lá, olha a mulher lá, olha a mulher, olha lá, ninguém quer me dar. Olha lá, porra, beta só se fode, cara. Porra, mano, porra, olha lá, olha lá. Que droga, cara. Mano, como é que o cara faz isso? Fica enchendo o saco, mano. Fica se fazendo de vítima, brother. De vítima. Beleza, mano, eu meio que excluí ele no Facebook e larguei pra lá, que nem papo. Eu não ia falar dele, eu não gosto de treta, mano. Eu não gosto. Mas a verdade é que ele e o Knuff fazendo essas coisas, eles dois são. Vou falar o português aqui, desculpa aí, Knuff. Vocês são dois pau no cu, cara. Vocês são dois pau no cu, cara. Para com essa merda, mano. Para com essa merda, mano. Vai viver a vida de vocês, cara. Para com essa treta. Porra, no podcast eu só ficava falando isso, ó. É, de que falam que eu sou isso, o quê? Do Chimpa, Chimpa, Chimpa. Para com isso, mano. Beleza? Essa é minha crítica, cara. Crítica construtiva, apesar que eu peguei um pouco pesado. Mas não, cara, não tem nada contra você, não. Eu acho que muitos podcasts que você fez tá certo. Você falou coisa certa. Você escreve o Knuff, escreve muita coisa certa mesmo. Fala muitas paradas certas e tá certo. Mas ele dá os vacilos dele pra caralho. Uns vacilos pesados. Isso aí podia mudar, não é, Knuff? Porra, vamos virar o disco. Ô, Chimpa, vamos virar o disco. Entendeu? Outros podcasts aí também, que eu não vou citar o nome. Eu não vou falar o nome do pessoal aí. Quem me conhece sabe. Mudou também, a qualidade caiu. Não tô dizendo que minha qualidade aqui é foda, que tá aumentando a qualidade, que minha qualidade tá caindo. Não tô querendo dizer nada, que eu não sou melhor, eu não sou melhor que ninguém, brother. Eu nem sei se esse podcast aqui vai ficar bom. Eu não sou melhor que ninguém. Mas os caras aí, a qualidade caiu. Os caras mudaram, viraram outra pessoa. Não viraram, não vou nem dizer, senão vocês vão saber das pessoas que eu tô falando. Viraram outra pessoa. Eu não tô curtindo, mano. Eu tô me desvencilhando desse pessoal aí. Eu não vou falar quem é pra não dar merda, não dar treta. Eu não gosto de treta, porra. Eu não gosto, já disse. Mas vocês podem mudar isso, gente. Você pode mudar isso, Knuff. Eu acredito em você. Apesar do que você fez, do que essa parada aí que você tentou fazer, eu não curti. Mas eu deixei lá o podcast lá pra todo mundo ver, mano. Eu não mandei você tirar, eu não falei nada. Beleza? Eu só deixei lá pra nego distinguir, ó. Pra distinguir os homens dos garotos. E distinguiu mesmo, literalmente distinguiu. Foi bom. Foi bom deixar aqui lá, porque quando eu viesse com minha crítica pra cima de você, é uma crítica com razão. Entendeu? Preenchida com argumento. É isso, minha crítica é essa, cara. Eu jamais faria isso aqui. Eu jamais ficaria falando de você aqui no ar. Mas eu tô falando. Minha crítica é essa, velho. Larga essa porra de treta, entendeu? Larga essa porra, esse negócio aí. Ah, eu sou beta. Beleza, mano. Ajuda os beta, mas beta tu não é. Evita essas coisas aí, brigar com os outros. Essas coisas, cara. Quem sou eu pra te falar isso, né, cara? Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe da sua vida. Você é um cara crescido. Você sabe o que tem que fazer. Só coisa que eu tenho que te dizer é que você mudou. Você não é mais o mesmo cara que eu conheci antes. Você não é mais o mesmo cara. Inclusive eu mudei, mas só que eu não mudei a esse ponto. Eu mudei pra melhor. Do jeito que você mudou, não tá bom, cara. Essa é a verdade. Não tá bom. Isso é pra me criticar, mas o que eu tô falando aqui É alguma coisa, ver se você muda. E tô falando no ar mesmo. Porque você fez aquilo no ar, pra todo mundo ver. E eu tô falando aqui no ar, pra todo mundo ouvir. Você mudou e eu quero. Eu tô aqui apoiando a sua melhora. Se você for amadurecido o suficiente pra entender que eu tô te criticando pra você melhorar e não pra arrumar treta, porque eu odeio treta, eu bato palma pra você. Mas de resto, cara, mano, você vai ter que dar uma mudada aí. É isso aí, irmão. Vai ter que largar um pouco esses assuntos aí. Entendeu? Então é isso aí, meus irmãos. Um abraço e quem curtiu o podcast aí, deixa seu like, como sempre. Pra eu saber aí. E deixa seus comentários aí embaixo pra saber como é que tá ficando, né? Eu falei pra caralho. Vai dar muita merda pra editar aqui. E é isso, gente. Obrigado a todos os apoiadores. Olha, quase esqueci. Desculpa. Parou. Quase esqueci. Obrigado, pessoal, que me mandou e-mail, velho. Puta que pariu, pessoal, vocês me mandaram e-mail. Devido àquele último podcast que eu fiz, que eu queria acabar com o podcast. Cara, valeu mesmo, velho, pelo apoio. Obrigado pelo apoio do Facebook. Nego, porra, mandou mensagem pra caralho pra mim. Porra, nem imaginava que eu era querido por vocês aí. Caralho, foda, mano. E vamos voltar a gravar as paradas maneiras aí. Eu vou fazer uma entrevista aí com outros caras aí. Já tô preparando aí. Apesar que minha internet não tá boa. Eu tô usando o Wi-Fi da vizinha, mas eu tô fazendo uma gambiarra aqui pra poder usar no computador. Eu vou gravar as entrevistas aí, vou trazer mais um RPG solo aí pra vocês, vocês vão gostar desse. Vou trazer mais uns caras aí. E, cara, chega de falar de mim o que eu vou fazer. Eu só quero agradecer de coração a todos que falaram comigo, a todos que me apoiaram e tiveram aqui pra falar, porra, cara, não faz isso, eu gosto de você. Pô, valeu mesmo, cara. Vocês são foda, vocês são mais amigos do que todas as pessoas ao meu redor. Obrigado e ficamos por aqui. Tchau.